DJ Rafael Mixi. DJ Guto. Quando existiu, se um dia foi só lance, admitiu que pra você eu me entreguei. Até o sol brilha pra tua pele vir beijar. Onde estás? E tens o amor que incendeia, e a arte de amar, e que não pode mais ser de outro alguém. Já que esperei a primeira vez pra te amar, não vou resistir sem teu amor. Vem, me abraça bem forte. Estou em véspera do sofrimento. Sem te amar eu não vivo. Espero mesmo é o seu beijo, amor. Se chora é que eu sinto a sua falta. Volta, por favor. Agora, Estúdio Mix, produções e eventos. Caferana Melodia. Quando existiu, se um dia foi só lance, admitiu que pra você eu me entreguei. Até o sol brilha pra tua pele vir beijar. Onde estás e tens o amor, e a arte de amar que não pode ser de outro alguém. Já que tanto esperei a primeira vez pra te amar, meu bem, não demore. Não vou resistir sem teu amor. Sofrimento. Sem te amar eu não vivo. Espero mesmo é o seu beijo.